selvagens. Contagem regressiva. Agora. Preparando o lançamento. É hora de voltar ao passado. Voltar ao destino passado. Nave. Nave, começa agora o seu programa que vai te levar no passado. Você tá ouvindo o Nave. Salva aí na sua agenda de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Você tem um assento garantido nessa nave. E pra ser nosso tripulante de hoje é muito fácil, é só entrar no nosso app ou também pode nos mandar um WhatsApp, tudo bem? Nosso app é pando.app.br e o nosso número de telefone é 988830850. A nossa viagem de hoje é para as histórias de terror que te assombravam quando criança. Muitas lembranças e muitos arrepios. Ou seja, aqui a gente vai ouvir terror. Se prepare. Eu sou Ítalo Vieira, o seu piloto. Quem está aqui ajudando a pilotar essa nave são os nossos queridos copilotos Júlio Oliveira, Thalia Silva e Fernando Soares. Júlio, por favor, se apresente e nos conte uma história de terror que te assombrava muito quando criança. Meu Deus, assim, já na lata? Já na lata. Bom dia, Ítalo. Bom, eu sou uma pessoa medrosa, né? Na infância, eu era muito medroso e agora na fase adulta também. Só, acho que a única fase da minha vida que eu não fui medroso foi na adolescência. Mas na infância eu tinha muito medo de ir na cozinha de madrugada tomar água, sabe? Eu ficava com sede. Mas eu não ia na cozinha tomar água, porque eu fiquei com medo, sabe? Sei lá, de ter alguma coisa ali. Era somente pegar assim, andando de madrugada na cozinha? Não, pior que não. Não era nem a minha mãe, era a minha avó, a minha bisavó, que já faleceram mesmo, sabe? Eu tinha medo delas aparecerem ali. É, o medo dele era da família dele, tudo bem. E você, Thalia Silva? Bom dia! E você, qual que era o seu filme de terror favorito quando era mais nova? Ou você não assistia? E aí, galera, bom dia. Eu não assistia muito não, tá? Porque minha mãe não deixava assim assistir muito filme de terror não. Mas o que eu tinha mais medo era do Chuck. E eu também, como o Júlio, não gostava de ir no banheiro, porque eu morria de medo. Até hoje eu vou confessar o seguinte, eu acendo a lanterna do celular e saio correndo. Ah, é coisa assim do passado que a gente faz até hoje, né? E é, cantando, exatamente. Né, Otália, a música de louvor, erguei as mãos. É exatamente isso, segura na mão de Deus e vai. Vai fundo, né? Assim, vai que aparece o Chuck ali, né, na sua prateleira e sai andando. Eu nunca tive medo do Chuck não, gente, sinceramente. Eu achava bem tosco, inclusive. Eu era muito mais de ter medo do Grito. Já assistiu o Grito, algum de vocês? Já assisti. É, dá medo também, Deus me livre. Ô, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ítalo, tudo bem? Então, quero falar também sobre um filme de terror quando criança. Eu acho que, falando do Chuck, eu gostava até. Eu achava bem maneiro ele como um boneco assassino, olha só. Era mais um amigo seu então, né? Era bem um amiguinho. Era um parça. Era um parça. Eu ficava lá vendo ele, aí depois veio o Chuck 2... com aquele menininho lá, aquela mulher do... Que era outro amigo seu também, né? Amigos, muito de infância. Amigos de infância, olha só, que legal. Olha que legal. Literalmente amigo de infância. Amigo de infância, gente. É muito bom, pessoal. Esses aqui são nossos copilotos de hoje. E você também pode ser nosso copiloto, não esqueça disso. E pra lembrar vocês que o nosso WhatsApp tá abertíssimo pra ouvir todos os seus áudios e responder a nossa pergunta do dia, que é... Qual história de terror ou lendas urbanas mais te amedrontou na sua infância? Esse é o nosso clima de terror de hoje, nosso Halloween. Responde lá. O nosso WhatsApp é 988830850. Repetindo, 988830850. Enquanto você manda seu áudio, pensa na sua história que mais amedrontou quando criança, a gente vai ouvir uma música do passado, é um dos clássicos dos filmes de terror, que é Ramones, Pet Sematary. Voltando no tempo. Navi, você acabou de ouvir Pet Sematary do Ramones. E salva aí na sua agenda, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, você tem um assento garantido nessa nave. E para ser nossos tripulantes, ou apenas nosso copiloto, é muito fácil, é só entrar no app ou no nosso site da pando.app.br. e ouvir o nosso ao vivo aqui na nave, apertar os seus cintos e se divertir com a nostalgia desse programa. Nossa viagem de hoje é para as histórias de terror que te assombravam quando criança. Muitas lembranças e muitos arrepios. Eu sou o Ítalo Vieira, seu piloto, quem está aqui ajudando a pilotar essa nave com muita diversão. São os nossos queridos copilotos, Júlia Oliveira, Thalia Silva e, além disso, o nosso querido Fernando Soares. E vamos continuar aqui falando com nossos copilotos, porque eu quero saber do Júlio. Júlio, eu ouvi uma história de que você, apesar de medroso, tinha um site de lendas urbanas. Você pode falar pra gente um pouco mais? É verdade, Ítalo. Eu já tive um site, na adolescência, eu tinha feito um site para contar as histórias, as lendas urbanas lá da cidade do interior de Minas Gerais que eu morava. Era muito bacana, viu? Tinha cada história assustadora e aí eu não tinha medo, né, nessa época. Olha, Júlio, para falar bem, eu acho, né, não tenho certeza, que era mais um trabalho seu, a parte que você devia estar recebendo, isso não te assustava, não era não? Era hobby mesmo, olha que loucura. Olha que loucura, o cara que tinha medo quando criança, ele do nada, na sua fase rebelde da adolescência, ele quis colocar umas histórias de terror em um site, várias, inclusive servindo para trabalhos de outros adolescentes. Mas deixa eu te falar, tem uma lenda, essa daí me marcou muito, eu nunca esqueci. E eu tinha medo dela, embora achava ela super interessante. Era assim, todos os dias de manhã é muito comum que as pessoas mais idosas, senhoras lá nessa cidade do interior, elas acordem é muito comum que elas acordem cedo e vão na missa, entendeu? Ir na missa logo cedo na primeira missa é muito comum. E tinha uma senhora que acordou de madrugada e ela olhou no relógio e viu que estava na hora da primeira missa do dia. Então ela levantou, foi às pressas para a igreja e quando chegou lá, só tinha ela e o padre. E aí o padre começou a fazer a missa, enfim. E à medida que a missa avançava, ela via que outras pessoas estavam ali do lado. Então ela achou que realmente era a primeira missa do dia. Acontece que quando começou a tocar o sino da igreja, porque lá é muito comum também, as pessoas se orientam, sabem que horas são através da badalada do sino da igreja, ela começou a contar quantas badaladas estavam dando, e ela reparou que deu 12, e não 5, porque a primeira missa no dia era 5 da manhã. E aí ela se assustou, olhou ao redor e todo mundo desapareceu da igreja, inclusive o padre. A igreja ficou escura e ela tentou correr para fugir. Neste momento a porta fechou e ela ficou presa. No outro dia, de manhã, quando o padre chegou para fazer a primeira missa de verdade, ele abriu a porta e encontrou o cadáver na porta ali da igreja, tentando fugir. É uma história que não me dá medo, assim, mas é uma história muito curiosa. O Júlio, ele não tem medo da história do cadáver do igreja, mas ele tem medo do Chuck. É verdade. Muito bem, tá. Ironias. Certo. Bom, assim, eu particularmente tenho uma história também para contar. Já que esse programa é sobre voltar ao passado, Júlio, porque a minha avó me contava muito, bem no interior do Nordeste, inclusive no Nordeste, né, é muito comum essas histórias de terror, essas lendas urbanas. E quando eu ia pra um sítio, né, de família, tinha um bicho que era chamado de bicho do caburé. O que que é esse bicho do caburé? Era um bicho que ele só tinha orelha, só que ele voava com a orelha. Era tipo Dumbo, só que o Dumbo do terror. E ele basicamente, ele te arrastava, saía da terra, da areia ali, e te arrastava pro abismo, pro inferno, basicamente. Então todo mundo tinha medo daquilo, de ir sozinho pro mato, ou de ir sozinho pras terras, porque esse bicho, ele saía do nada de buracos e começava a te arrastar, tipo, voando até o inferno. É muito estranho, eu morria de medo. São coisas estranhas de lendas urbanas que fazem a gente se amedrontar. Ô Fernando, você tem alguma história pra contar pra gente também? Bom, Ítalo, eu tenho uma história aqui pra te contar, porém não é minha, e sim de um ouvinte que mandou pra gente. O nome dela, da ouvinte, é Bruna, né? Olá, Bruna. Ela mandou aqui pra gente a história da bailarina morta. Uita, conta pra gente. Olha só, gente, olha só. Ela, aqui o relato que ela disse, ó. Quando ela era criança, viu uma menina japonesa de colan de balé preto, com listas laranjas. Quando entrei no quarto, ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Quando olhei de novo, a menina sumiu. E eu saí correndo desesperado, fazendo minha mãe voltar logo comigo. Anos depois, ela me confessou que ficou assustada naquele dia, pois antes de eu nascer, ela dava aulas de balé naquele cômodo. O uniforme preto e laranja era o da menina que tinha sido aluna dela e falecido. Ai, Bruna, que horror. Você quer assustar a gente? Já tô com medo, Ítalo. Olha. O nosso querido Júlio aqui, ele não pode se aguentar. Júlio, desculpa por esse tema de hoje, tá? Eu sei que você tá morrendo de medo. Olha, mas não vai pro estúdio, não vai correndo do estúdio, não. Eu vou sair correndo do estúdio, hein? Sai, ah, não, Júlio. Sai, bailarina, não. Era o maiô preto com listra laranja? Isso, com nossa, cola que, laranja. Que bizarro, né? Eu pareço uma abelha. Era bailarina abelha do terror. Era bailarina abelha. Bom, a gente também tem alguns áudios aqui que já tá chegando. Bom que nosso querido copiloto Fernando trouxe pra gente uma história. Vamos ouvir também o que você aí tem pra nos contar. Solta o áudio. Oi, Navi, tudo bem? Adoro o programa de vocês. E respondendo a pergunta, o que mais me amedrontava na minha infância, sem dúvidas, era a lenda urbana do lobisomem. Porque minha avó contava várias histórias da época de quando ela era criança, lá no Nordeste, lá no Ceará. Ela dizia que muitas noites escutava uivos de lobo e a família dela tinha muito medo. E uma noite, ela tava acordada depois da meia-noite e começou a ouvir uns barulhos fora de casa e ela foi espiar pela brecha da porta e viu um lobo muito grande em pé, que inclusive perseguiu a irmã dela nesse dia, uma história muito louca. E nesse mesmo dia, esse lobo foi alvejado por uma bala normal, não sei se foi bala de prata, mas é uma história muito louca, que no outro dia um senhor lá da rua amanheceu com essa bala no braço, amanheceu machucado, e teve várias teorias da conspiração sobre isso. E ela conta que esse realmente foi um fato verídico, que esse lobo existia e que ele comia as cabras à noite, comia vários animais, e inclusive queria atacar os humanos. E eu morria de medo dessa lenda. Porque além dos filmes, eu comecei a achar que essa lenda realmente era verdade. Será que não é? Fica aí o meu desabafo e o meu medo até hoje de lobisomens. Beijos, Navi. Quero mandar um beijo pra Ítalo, dona desse programa. Beijos, amiga. Sabe o que eu lembrei ouvindo esse relato do ouvinte? De uma coisa, eu não sei se existe em outros lugares, mas lá em Minas a gente falava muito da Mãe do Ouro. Quando você andava na roça mesmo, à noite, sempre tinha alguém pra te amedrontar, dizendo que a Mãe do Ouro iria te aparecer. E eu nunca fui a fundo pra poder entender o que era a Mãe do Ouro, só sei que eu tinha medo dela também. Aliás, eu tô aparecendo o medo do Divertidamente, né? Só tenho medo. Ô, Júlio, conta um pouco mais sobre essa história, fala aí. Quem que era essa Mãe do Ouro, no final das contas? Então, na verdade, eu nunca fui a fundo pra poder pesquisar. Eu sei que deve ter alguma coisa a ver com a extração de ouro em Minas Gerais, etc. Alguma lenda, algum conto ali local. Mas eu tinha medo, porque da forma como as pessoas falavam da Mãe do Ouro, significava que era algo a se temer. Olha, a Mãe do Ouro tá aí solta, mas se você tiver um ouro também pra trazer pra gente, não tem problema. E aproveitando que o nosso clima de Halloween, vamos continuar agora ouvindo uma musiquinha, enquanto vocês mandam mais áudios. Agora vamos ouvir nosso querido Michael Jackson, vamos ouvir Thriller. Voltando no tempo. Necessário abastecer nave. Nave precisa abastecer. A viagem no tempo volta já. Nave. Nave. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos quatro cantos da Terra. Acesse agora radios.com.br. www.pando.app.br. Pando. Pando. Eu sou a vontade que tira você da cama bem cedo, todo dia. Tem vontade grande e tem vontade pequena. E é o tamanho da vontade que diz aonde você vai chegar. Sou eu que faço você correr atrás, não ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu me alimento de conhecimento, de conteúdo. Isso é o que não falta na Cruzeiro do Sul. Uma universidade nota máxima no MEC. Universidade Cruzeiro do Sul. Vontade não é nada sem conteúdo. Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta. Da cidadezinha, no meio do nada, existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia. Para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. www.pando.app.br Hey, this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Is it too late now to say sorry? Baby, don't lie. I don't wanna cry no longer. www.pando.app.br O WhatsApp do Nave é 988830850. A viagem no tempo está de volta. Navi, estamos de volta e você está ouvindo um programa que te faz viajar no tempo, relembrando os melhores momentos da sua vida. Deixa salvo aí na sua agenda que de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, você tem um assento garantido nessa nave. E por aqui estou eu, Ítalo Vieira, o seu piloto dessa nave. E hoje estamos falando de uma época que os mais velhos adoravam fazer com a gente quando criança, né? Uma época horripilante, suas histórias de terror. Entra no clima de Halloween, entra no clima mais darkness. Aquela época que você fazia xixi na cama de tanto medo. Olha, eu nunca mijei na cama, assim, de medo, mas eu confesso que eu dormia... Precisava dormir com minha mãe ou com meu pai, porque eu não aguentava as histórias, não, que eram bem pesadinhas. Quer saber uma curiosidade também sobre histórias de terror? Você já assistiu O Exorcista? Aquele filme clássico da garota que vomita pra caramba, o padre chega lá e começa a colocar ela no teto, no... e ele morre? Então, infelizmente, nesse filme, houve uma tragédia. Em uma das gravações de Exorcistas no filme... Bom, lá em 1973, um dos sets começou a pegar fogo. Pois é, justo quando estava acontecendo... uma filmagem de exorcismo. Estranho, né? E olha, como se já não bastasse essa tragédia, após o fim das gravações, ao menos 9 pessoas morreram, incluindo os 2 atores principais. É bem tenebroso. E agora vamos também ouvir de vocês o que vocês estão nos bombardeando no WhatsApp, de histórias, de filmes, o que você tem pra contar pra gente. Vamos soltar os áudios, vamos lá. Oiê, tudo bem? Eu sou a Sara e todas as histórias de terror me amedrontaram. Todas. Tanto que eu cresci, eu nem gosto muito de terror, porque eu meio que apaguei da minha memória todas as histórias de terror que eu já ouvi. Então é isso. Essa aqui com certeza deve ser um irmão, alguma prima do Júlio, né, Júlio? Eu pensei a mesma coisa. Sara, a gente já não se conhece, a gente não é parente. Pode ser, assim. A Thalia deve conhecer também, né, Thalia? Com certeza, deve ser alguma prima aí perdida. Hashtag Sara, hashtag tamo junto, Sara. É isso aí, vamos subir, tamo junto, Sara. Pessoal, vamos pra mais um áudio. Oi, Navi, eu sou a Bianca. E quando eu era criança eu era bem medrosa, mas eu era muito curiosa. E eu decidi assistir o filme do Chamado da Samara. E tem aquela cena bem clássica que a TV fica sem sinal e depois aparece o poço e ela sai da TV. E até hoje eu morro de medo de TV sem sinal, TV chuviscando com aquela tela cinza, branca. Eu morro de pânico e eu não sei, eu não acho que vai sair a Samara, mas até hoje eu tenho pânico disso. Olha, Bianca, assim, eu realmente tenho alguns medos desde a infância, mas eu tenho curiosidade pra te falar sobre o chamado. A Samara, na verdade, ela foi inspirada por lendas japonesas, lendas urbanas japonesas, e que o espírito mitológico dela se chama Onryo. Ou seja, a Samara pode ser real. Então, toma cuidado aí se sua TV começar a se chuviscar. Pode ser o Ron e aí te procurando. Onryo. É um nome difícil. Vamos pro próximo áudio. Pessoal da nave, aqui é o Robinho de Osasco. E a história que mais me amedrontava quando era criança era que contava que tinha uma van que andava com os palhaços dentro, que parava, distraía as crianças, atraía elas e acabava sequestrando. Então eu sempre andava assim com medo quando eu via alguma van, algum carro assim fechado e tal, se aparecer algum palhaço para não ser sequestrado. Olha, Robinho de Osasco, bom saber, obrigado por falar que você é de Osasco, a gente também aqui é. Olha, a gente também conhecia uma história parecida, né, Thalia? Sobre o carro preto. A gente até comentava na faculdade. Nossa, demais. Tinha morria de medo de ir pra escola sozinha, hein? De ser sequestrada, Deus me livre. Não, gente, isso é real, essa história que tinha um carro preto que pegava a gente. O homem do saco, como você deve conhecer. Eu acho que essa história é real. Não, vou contar uma coisa agora. Hoje em dia eu uso isso contra a minha avó, tá? Eu falo assim, avó, vai passar aqui uma van, né? Uma Kombi dos velhinhos. Vai levar a senhora se a senhora não tomar os remédios. A pobre da velha. Bom, gente, assim, a senhora dona vó da Thalia, coitada, tá lá até hoje tomando um monte de remédio, estupendo de remédio com medo da van preta. E você, tem mais alguma história pra nos contar? Não esquece de falar aqui no nosso WhatsApp, não esquece de mandar o seu áudio. O nosso WhatsApp é o 98883-0850. DDD 11 98883-0850. E vamos continuar a viagem ouvindo mais um clássico de terror. Agora vamos ouvir She Wants Revenge, Tear You Apart. Voltando no tempo. Fucking tear you apart. Navi, você agora ouviu She Wants Revenge. Depois dessa baladinha de tema de American Horror Story, vamos dar uma passadinha com nossos copilotos. Porque hoje estou eu comandando essa nave, Ítalo Vieira, acompanhado de meus queridíssimos copilotos, Júlio Oliveira, Thalia Silva e nosso querido Fernando Soares. Thalia, agora eu quero fazer um bate-bola com você. Vou te dizer uma palavra e você responde com outra. Pensa rápido, tá bom? Bora lá. Vamos lá, então. Uma cor. Verde. Um lugar. Minha casa. Um filme. Minha mãe é uma peça. Um medo. Ser reprovado no TCC. Então, o seu filme de terror seria Em um Lugar Verde, assistindo Minha Mãe é uma Peça enquanto você chorava sendo reprovada do TCC. Pô, é trágico isso aí, né? Agora você me deixou com muito medo, cara. É bom a gente entrar no nosso subconsciente pra saber o que a gente gosta e o que a gente tem medo. Ainda bem que o apresentador não é vidente, porque senão já vamos chorar. Ô, Deus me livre, sai pra lá com esse negócio aí. Você não é vidente não, né? Não, ainda não. Ou será que eu sou? Será que eu sou? Bom, pessoal, assim, eu gosto de ouvir bastante vocês. Eu quero saber, porque nosso WhatsApp tá bombado de áudio. Muito áudio, muito áudio. Vamos ouvir o que você tá falando aí pra gente. Vamos lá. Fala, galera da nave. Bom, a história de terror lenda urbana que mais me amedrontou na infância era a loira do banheiro. A minha mãe sempre dizia que tinha uma forma lá de invocar ela, então eu morria de medo de ir no banheiro, até mesmo de noite. Eu sempre acordava minha mãe pra ir no banheiro comigo. Porque toda vez que eu ia no banheiro, eu tinha medo de olhar no espelho e falar com a gente da loira do banheiro. Beijo, galera da nave. Eu espero que você não seja loira, então, porque se você olhar pro espelho e ter medo de uma loira no banheiro, aí é triste. Daí... É, não, às vezes ela é a loira do banheiro, né? Ela é loira, tá no banheiro. Muito bom, Júlio. É uma loira no banheiro. Isso. Thalia, o que você achou dessa? Oh, posso contar uma história aqui? Vocês vão ficar com medo? Bom, pode tirar o Júlio? Júlio, quer sair? Tá bom. Vai lá, eu vou ali no banheiro enquanto isso. Não, vou contar uma história. Cuidado com a loira do banheiro, Júlio. Eu fazia... Não, mas eu fazia essa história na escola, velho. Sempre. Sempre fazia muito isso na escola. E uma vez, eu juro pra você que eu vi a mulher. Mas eu acho que eu tinha algum dom de ver espírito, assim, não sei. Mas hoje em dia passou, tá? Nada demais, não. Mas você fazia o ritual antes? Fazia, com certeza, fazia sempre. Acho que, eu não lembro mais, bate na porta e chama, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que eu vi um fantasma, cara, juro pra você. Eu vi também, assim, sabe por quê? Porque eu fazia na escola a Blood Mary. Você já fez Blood Mary? Não, eu não sei o que é Blood Mary. A Blood Mary era tipo a loira do banheiro, era um espírito que você invocava no banheiro, que você tinha que ligar as luzes, apagar, né? Ligar e apagar as luzes 3 vezes, você falava Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Inclusive, eu acabei de invocar ela, deve estar do seu lado, Júlio. Ai, que horror, para com isso. E quando ela aparecia, era uma mulher sangrenta, que ela te levava pra dentro do espelho. Ai, que horror. Era terrível. E você vivia meio que num upside down, sabe? Um mundo invertido ali. Oi, Ítalo, Blood Mary, né? Aquele doce lá, aquele... Ah, eu gostei, Fernando. Esse doce é bom. Assombração. Eu conheço uma bebida, Blood Mary, também. É boa também. Essa daí é boa, mas assombração, cara. Vamos pro próximo áudio. Galerinha da nave, aqui é o William Escavalho e eu vim falar uma história que aconteceu comigo quando era criança, tá? É, teve a história da loira do banheiro e realmente falaram que na escola que eu estudava quando eu era criança, tinha realmente a loira do banheiro. Vocês acreditam que as crianças se mijavam na calça com medo de ir no banheiro? E eu, como era muito apertado, eu ia, mas eu ia mijando e quando eu acabava de mijar, tirava o tiro do banheiro com medo. E disseram que até com uma pessoa que morreu lá na comunidade mesmo, onde eu morava, tava aparecendo nesse banheiro. Aí pronto, aí era que as crianças não queriam ir mesmo. Mas no final só não passava de uma lenda que o pessoal botou, né? Mas é isso, todo mundo tem medo. Você sabe o que eu tô ouvindo aí, o pessoal falando da lenda da loira do banheiro e tal? Eu lembrei das lendas urbanas do Gugu, você lembra, Ítalo? Que tinha, eles passavam as lendas urbanas no domingo. Cara, eu assistia muitas lendas urbanas, porque ao contrário do Júlio, eu não era muito medroso, né? Então eu ficava me passando de valentão, eu assistia muito a lendas urbanas, mas o que me amedrontava mais era o Aconteceu Comigo, que eram histórias reais, acredito que eram reais, né? Que contava histórias trágicas de pessoas, que tinha uma, gente, que até hoje me amedrontava, que era uma menina que ela tava lá brincando com a irmã dela e o ventilador tava ligado. Então, quando a irmã dela tava brincando com ela, empurrou e o cabelo da menina ficou preso no ventilador. Ele ficou rodando e arrancou todos os cabelos dela. Nossa, eu nem tenho cabelo grande, mas eu também tenho medo disso. Já vi histórias. Acho que foi, eu assisti isso acontecer comigo, porque eu tenho um trauma, tenho medo disso. É, tenho medo de barco. Sabe quando você pega o barco e o cabelo enrola no barco? No motor do barco? Olha, meu cabelo nunca enrolou no cabelo. Não, mas o meu também não. Eu nem tenho cabelo pra isso, mas eu tenho medo de que aconteça. Quem nunca, né? Você tem cabelo, Thalia? Tenho. Ou... Cuidado com o barco. Bom, a gente vai continuar ouvindo os áudios aqui de vocês. Meu nome é Giovana e a história de terror que mais me deu medo é o Homem do Saco. O Homem do Saco aqui já entra no ranking das histórias mais amedrontosas. Tem Homem do Saco, Loura do Banheiro. Vamos pro próximo. Oi, meu nome é Vitor e a história que mais me amedrontou era o Saci. Eu morria de medo quando eu ia pra algum sítio, algum lugar que tinha mato, do Saci sair assim do meio do mato e me sequestrar e me levar, sei lá, eu morria de medo. Olha, eu nunca tive medo de Saci, coisas folclóricas do Brasil, na verdade eu sempre amei, né? Eu não sei se a Thalia tinha medo, você tinha medo das lendas folclóricas do Brasil, Thalia? Mais ou menos, pouquinho. Ah, tinha, vai. E você, Fernando? Ah, eu tinha medo da Cuca, né? A Cuca era um medo de qualquer um, né? Principalmente por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, sim, sim. É um clássico, né? Muito. Bom, a gente vai agora encerrando este bloco e vamos pro nosso último bloco. Tá quase acabando aqui a nossa nave, voltando no passado. Mas ainda dá tempo de você nos contar a sua história, tá? A próxima música foi um sucesso na época da MTV aberta, tá? E o clipe é um terror gostosinho. I Write Scenes, Not Tragedies, do Panic at the Disco. Voltando no tempo. Nave. Nave, agora o último bloco da edição de hoje. A nossa viagem está em suas últimas paradas. Mas eu voltei aqui pra assustar vocês, tá? Porque hoje é clima de terror. Hoje no comando dessa nave estou eu, Ítalo Vieira, junto com meus queridos copilotos Júlio Oliveira, Thalia Silva e Fernando Soares. E, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, gente. Tem um programa antigamente que me dava muito medo, que era o Linha Direta. Algum de vocês, queridos copilotos, já ouviram? Sim, um trauma de infância, Ítalo. Tinha o Linha Direta e eu acho que eu tinha o Linha... Oh, meu Deus! Tinha o Linha Direta e tinha o Linha Direta Mistério. Esse programa Linha Direta, eu tava vendo aqui, ele foi criado pra denunciar casos que a polícia tava investigando e ainda não tinha conseguido descobrir, né? E precisava do apoio da população pra ter o desfecho. Então passava a história e no final abria um telefone para as pessoas denunciarem, para receber as denúncias, e por isso chamava Linha Direta. E aí tinha o Linha Direta Mistério, que era destinado a investigar alguns acontecimentos sobrenaturais, etc. Um deles que me marcou muito foi do edifício Joelma, né? Um incêndio que teve aqui num importante prédio aqui de São Paulo na década de 80. E eu lembro de ter assistido isso quando pequeno e tenho medo até hoje. Aliás, eu acho que eu tô repetindo tanto essa frase, tenho medo até hoje, que eu tô com medo de repetir a frase. O Júlio é nosso espírito medo aqui de hoje. Falar uma notícia aqui pra vocês, tá? Vai voltar a Linha Direta, tá? Vai voltar a Linha Direta. Com Pedro Bial. Então solta aí o sonzinho da Linha Direta. Eu já fiquei com medo aqui, só de ouvir. Porque eu tinha muito medo de Linha Direta. Eu não sei porquê, gente, mas ele me dava medo quando criança. Tem esses programas bestas, né, que a gente tem medo à toa quando era mais jovem. Esse do Edifício Joelma eu já assisti também. É que eu era muito novo, então me vem algumas lembranças. Eu lembro que fiquei com muito medo, né, de ir em prédios, de pegar fogo. É terrível, são coisas que a gente fica com medo e pega traumas, mas isso já passou com certeza. Vamos agora ouvir os áudios que você tem nos mandado. Olá, meu nome é Paulo e eu tinha muito medo daquele filme O Máscara, do Jim Carrey. Não sei porquê, na verdade, sei lá, o aspecto físico dele, enfim. Pra mim era um filme de terror, não era um filme de comédia, sempre passava no SBT à noite, eu morria de medo. E outro que eu tinha medo também era o Cadeirudo, que era um personagem de uma novela, eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, e tinha medo também desse personagem. Importante se lembrar do Máscara e do SBT, porque eu também tinha muito medo de filmes que passavam no SBT à noite, como Um Diabo Diferente, que na verdade era um filme de comédia, mas eu tinha medo, porque tinha diabo, tinha inferno. E toda criança tem medo. Então, falando de medo de programa de TV, assim, tal, eu lembrei agora da novela Alma Gêmea. Lembra que tinha aquela coisa sobrenatural e tudo? Eu tinha medo disso, inclusive no capítulo final, tem aquele incêndio na casa... Ah, que ela volta pro... Isso. Que o espírito volta. Nossa, eu morria de medo também, cara. Pois é, dá medo isso. E passava tarde, né? Então, assistia e ficava que, o resto de outra. A criança o quê? A criança estudava de manhã e colocava lá na TV. E assistia o quê? Alma Gêmea, carne e unha. Exatamente. Bom, a gente vai ouvir mais um áudio. E aí, gente, tudo bem? Olha, primeiro eu queria falar, mandar um beijo pro pessoal aí do programa NAV. Um beijo. Eu escuto muito vocês, gosto, parabéns aí. E, bom, nossa, na minha infância, a história que mais me marcou foi do ET de Varginha. Que saiu até no Fantástico. Eu fiquei, assim, muitos dias sem dormir com a luz apagada, sem andar à noite de madrugada pela casa. Nossa, a história me marcou muito, né, em si. Foi isso. Um abraço, pessoal. Ô, Fernando, você sabe da história do ET de Varginha? Bom, Ítalo, pior que eu não sei, não. Você sabe? O Júlio vai saber e ele vai contar pra gente. ET de Varginha, dizem que... É porque, gente, o Júlio adora as coisas de ET. Não sei se vocês sabem. É o ET de Varginha, o ET Bilu, enfim. Falou de ET. Ele é fascinado por ET. Pois é. Olha que louco, né? Tem medo de assombração, mas não tem de ET. O ET de Varginha, dizem que é um ET que apareceu na cidade de Varginha, lá no interior de Minas Gerais. E dizem que essa história é verídica, né? Aí os populares dizem. E que o exército brasileiro, a aeronáutica, enfim, escondem essa história. Mas é essa história do ET de Varginha. Hoje Olha, há fontes aqui confirmando. Nosso querido diretor já deu até um joinha pra gente e falou assim, é verdade, ele acredita. Oh, mas você sabe que isso é interessante? Porque lá em Varginha eles têm monumentos pro ET, né? Virou uma atração turística e tudo. É bem legal, mas tem essa parte sombria que dizem que realmente o ET desceu. Eu gosto do ET Bilu. O ET Bilu tá ali na meu top 10. ET Bilu da Record é um clássico, né? É um clássico. Se você não viu, coloca aí no YouTube. Se você tem tempo, coloca ET Bilu na Record. Você vai adorar o ET Bilu. Apenas que Busquem conhecimento. Conhecimento. Busquem conhecimento, todos vocês. Bom, a gente vai agora pro nosso último áudio de hoje. Bom dia, galera da nave. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Melo. Tudo Oi, bem? Maria Melo. Bom dia. Minha história do meu medo. Era quando eu era criança, que eu morava, passei uns tempos com a minha avó, lá que a minha avó contava a história. Eu tinha muito medo, muito medo. Nossa, a gente morava numa casa de farinha no interior. E não tinha porta, era tudo aberto. Aí a minha avó tinha mania de contar as histórias para nós dormir. Aí quando ela contava a história de um velho que aparecia para carregar criança. Na época que é tipo uma lenda, né? Que eles falam. Aí a avó contava a história, ele vinha na casa das pessoas, levava as crianças quando tava dormindo. Eu tinha muito medo, eu tinha tanto medo que eu me abraçava com a minha avó. Olha, pessoal, temos aqui então o ganhador de hoje, que é o homem do saco, ou o homem da van, ou o homem do carro preto, que ganhou das histórias mais assustadoras que vocês aí, nossos ouvintes, mandaram. Com 3-2 para a Loura do Banheiro. O que, que você achou desse ranking, Fernando? Bom, é... Realmente, o homem do saco ganha disparado, pois... É o homem do saco, né, gente? Tá passando por todo lugar. Você concorda, Thalia? Mais ou menos. Eu acho que quem ganhou aqui foi o Júlio. O Júlio, com certeza, é nosso medo de hoje. Ô, mas você sabe que agora, ouvindo todo mundo falando do homem do saco, quando a gente é criança, a gente fica com medo. Mas não faz sentido, né? Será que em cada cidade, cada bairro tem um homem do saco diferente? É um emprego, gente. Todo mundo tem que ter um emprego. É a maior profissão do Brasil. Eu acho que era o carregador de latinha que o pessoal vinha com o saco de... nas costas. Pode ser, e ficava o homem do saco. Igual naquele episódio do Chaves, sim, né? O Seu Madruga. Sim. Chapéu, sapato. Chapéu, sapato, roupas usadas, quem tem? Esse é o nosso clássico de hoje. Vamos, assim a gente encerra hoje nossa viagem no tempo, a nossa querida nave. Às 10 horas da manhã, todos os dias de segunda a sexta. Então deixa anotadinho aí. A gente se vê amanhã. A gente não se vê, a gente se ouve. A gente se fala, exatamente. A gente se encontra. A gente se fala amanhã, o nosso encontro tá marcadinho, deixa aí agendado. Agora a nave vai pousar e um grande beijo para todos Oi, vocês. Oi, antes de você encerrar... Sim, senhor. Antes de pousar a nave, como o programa hoje foi esse assunto... Vamos fazer uma oração aqui? Ah, Júlio, por favor, gente. Vamos lá colocar o Júlio no banheiro ali, falar Blood Mary 3 vezes, tá tudo certo. Pra você aí que é que nem o Júlio, desculpa por esse programa bem medroso. Um beijo pra vocês e a nossa viagem de hoje acabou. Até amanhã. Beijo. Viajando no tempo, destino, passado, pós, futuro. Nave. Nave.